Cheiro 32, capítulo 9. São espelhos. O farol de Alexandria. Por que sete? Perguntei. O que disseste? Murmurou Antípatro, que dormitava sob o calor do sol do meio-dia. O apinhado barco de passageiros, a bordo do qual subíramos em Mênfis, tinha-nos transportado ao longo do Nilo através do delta até mar aberto. Navegávamos agora para o oeste, mantendo-nos perto da baixa linha costeira. Não havia muito para ver. A terra era quase tão plana em característica quanto o mar. O sol tórrido parecia tirar a cor a tudo. A pálida vastidão das águas refletia um céu do mais leve tom de azul, quase branco. Por que sete maravilhas? Repeti. Porque não seis? Ou oito? Ou dez? Antípatro pigarreou e pestanejou. O sete é um número sagrado, mais perfeito que qualquer outro. Todas as pessoas instruídas o sabem. O número sete ocorre repetidamente na história e na natureza, com um significado que vai além do de todos os outros números. Como assim? Sou um poeta gordiano, não um matemático. No entanto, creio recordar-me de que Aristóbulo de Paneias compôs um tratado sobre o significado do número 7, realçando que o calendário hebreu tem 7 dias e que, em certos momentos, Hesíodo e Homero também atribuíram um significado especial ao 7º dia de uma sequência de eventos. Existem 7 planetas nos céus. Consegues nomeá-los? Em grego, por favor. Hélio, Selene, Hermes, Afrodite, Ares, Zeus e Cronos. Antípatro assentiu satisfeito. A constelação mais proeminente, a Ursa Maior, tem 7 estrelas. Na Grécia, celebramos os 7 sábios da Era de Ouro e a tua própria cidade, Roma, foi fundada nas 7 colinas. 7 heróis resistiram a Tebas. Ésquilo escreveu sobre eles uma peça famosa. E nos dias de Minos, 7 jovens e 7 virgens atenienses eram enviados todos os anos para serem sacrificados ao Minotauro de Creta. Aqui no Egito, o Nilo, no local onde o delta se forma, divide-se em 7 grandes afluentes. Podia citar muitos mais exemplos. Mas, como vês, a lista das 7 maravilhas dificilmente se poderá considerar arbitrária. Antes, exemplifica as leis da natureza. Assenti. Mas porquê estes 7? Agora que vimos todas as maravilhas, Gordiano, de certo consegues compreender porque cada uma delas foi colocada na lista. Sim, mas quem fez a lista original? E quando e porquê? Antípatro sorriu. Estava agora completamente acordado e a fazer aquilo de que mais gostava, para além de recitar os seus poemas, ensinar. A lista é, sem dúvida, muito antiga. Existia, desde que havia memória, entre aqueles que me ensinaram quando eu era pequeno. No entanto, a lista, tal como a conhecemos, não pode ser mais antiga do que o elemento mais recente na lista, o Colosso de Rhodes, construído há cerca de 200 anos. Assim, a lista das 7 maravilhas, pelo menos tal como me foi ensinada, não pode ser mais antiga do que isso. Mas quem criou a lista e porquê? Ninguém sabe ao certo, mas tenho a minha própria teoria sobre isso. Antípatro parecia de veras contente consigo mesmo. Uma teoria? Por que nunca o referiu antes? Antes de apresentar a minha ideia, fosse a ti ou a qualquer outra pessoa, queria ver todas as 7 maravilhas. Tendo-o feito, ainda preciso de realizar alguma pesquisa. Essa é uma das razões por que nos dirigimos a Alexandria. Com alguma sorte, conseguirei ter acesso à famosa biblioteca, onde poderei consultar as fontes antigas e conversar com alguns estudiosos para determinar a justeza da minha teoria. E que teoria? Tem a ver com a origem da lista das sete maravilhas, claro. Antípatro abanou a cabeça. Ah, mas olha, vê-lo. À nossa frente, um pouco para a esquerda, uma estrela brilhante parecia cintilar logo acima da linha de horizonte, embora fosse meio-dia. O que poderá ser? Sussurrei. Fitei a estrela, que não podia ser uma estrela, fascinado pelo cintilante feixe de luz. Vede o farol, disse Antípatro. Farol? O seu nome provém da ilha rochosa sobre a qual se ergue, Faros, junto ao porto de Alexandria. Foi Alexandre quem fundou a cidade, mas foi o seu sucessor, o rei Ptolomeu, quem a engrandeceu, graças à construção de novos templos e monumentos. O maior de todos eles, e certamente o mais visível, foi uma estrutura como nunca antes se tinha visto. Uma torre altíssima, com um raio de luz no topo, para conduzir os navios em segurança para lá dos baixios e recifes da capital de Ptolomeu. Chamou-lhe farol. Nos 200 anos, desde que terminou a sua construção, foram erguidas torres semelhantes por todo o mundo, onde quer que os marinheiros necessitem de um raio de luz que os guie, mas nenhum se aproxima em altura do original. O farol de Alexandria. Mas devemos estar muito longe de Alexandria? Não consigo ver nada da cidade. O raio de luz pode ser visto sobre o mar aberto, até uma distância de 300 estádios, cerca de 30 milhas romanas. Mas como é produzida tal luz? De certo, nenhuma chama poderá arder com tanto fulgor. Durante o dia, o raio de luz é criado com a ajuda de espelhos, refletores enormes, feitos de bronze e prata martelados, que podem ser inclinados de diversas formas para refletir a luz do sol. De noite é acendida uma fogueira na torre e os espelhos ampliam a luz para a tornar muitas vezes mais forte. Espantoso! Exclamei, incapaz de afastar os olhos do cintilante raio de luz. Ocasionalmente este parecia tremeluzir, distorcido pelas ondas de calor que exalava e pela névoa que pairava sobre o mar tépido. Mas a luz era forte e firme, tornando-se mais brilhante à medida que o nosso navio se aproximava de Alexandria. Por fim, comecei a discernir em miniatura os traços de uma cidade costeira. Os navios no porto, as muralhas e torres da cidade, um vasto templo sobre um monte ao longe e, acima de tudo, o farol da ilha de Faros, junto à entrada do porto. Inicialmente os meus olhos enganaram-me e eu pensei que o farol fosse muito mais baixo do que é. Depois, à medida que me ia aproximando e os traços da cidade se tornaram mais distintos, fiquei espantado pelas verdadeiras dimensões da torre. Pensei que pudesse ser tão alta quanto o mausoléu de Halicarnasso, mas era maior do que isso, com pelo menos duas, talvez três vezes a sua altura. Deve ser tão alto quanto a Grande Pirâmide, exclamei. Ouvi um riso abafado atrás de mim. Não é tão alto, pelo menos de acordo com aqueles que possuem o conhecimento e os instrumentos capazes de medir tais coisas. Afastei o olhar do farol para fitar o passageiro sorridente que acabara de falar e que se juntava a nós na amurada. A sua pele era da cor do ébano e não tinha um único cabelo na cabeça, o que tornava os dentes brancos e o colar de prata e lápis lazuli ainda mais resplandecentes. Tive dificuldade em calcular a sua idade, mas não era jovem. Tinha alguns pelos brancos nas sobrancelhas. O grego impecável tinha a intuação elegante e, para o meu ouvido de veras afetado, dos alexandrinos muitíssimo instruídos. O meu nome é Isidoro, informou. Perdoem-me a intermissão, mas não pude deixar de ouvir a vossa conversa. Viram realmente todas as sete maravilhas do mundo? Vimos, respondeu Antípatro. Espantoso. E acredito que referiram a biblioteca e o vosso desejo de visitar a instituição? Sim, confirmou Antípatro. Por acaso sou um dos estudiosos da biblioteca. Talvez vos possa ajudar a obter acesso. A menos é evidente que já possuam as credenciais necessárias. Na verdade, qualquer ajuda que me possa dar será muito bem-vinda, disse Antípatro. Permiti que me apresente. Sou Zótico de Zeugma. Não sou, infelizmente, nenhum sábio famoso. Apenas um humilde professor dos jovens. E este é o meu pupilo, o antigo pupilo, devo antes dizer, pois o Gordiano é agora um homem e já ultrapassou a idade da instrução. Um romano? Perguntou Isidoro. Assenti. A minha pronúncia traía-me sempre. Trabalha na biblioteca? Perguntou Antípatro. Pensei que aos estudiosos que lá trabalham raramente fosse permitido deixar Alexandria, a não ser em missões oficiais, sancionadas pelo rei Ptolomeu. Tem razão. Estou de regresso de uma viagem Nilo acima. Durante as escavações para um novo templo, foram descobertos alguns papiros enterrados num vaso. Parecem ser muito antigos. Fui enviado para os recuperar, para que pudessem ser avaliados, copiados e catalogados na biblioteca. Pendurada ao ombro por uma alça, estava uma capsa de estilo romano, um cilindro de cabedal usado para transportar rolos de pergaminho. Fascinante, disse Antípatro. Posso perguntar que tipo de documentos revelaram ser os papiros? Isidoro sorriu. Não fique demasiado entusiasmado, amigo Zótico. Os papiros estavam em mau estado. Os copistas vão se deparar com um grande desafio, tentando decifrar as escritas batida e com falhas. Além disso, de acordo com o meu exame preliminar, dizem sobretudo respeito a assuntos do dia-a-dia, entre pequenos burocratas, durante o reinado de um qualquer faraó antigo, de quem ninguém se lembra. Nada que tenha a ver com as sete maravilhas, infelizmente. Por falar nelas, voltei o meu olhar para o farol, que pairava ainda maior à nossa frente. Era tão extraordinariamente alto que se tornava quase inacreditável. Como pode esta maravilha não se encontrar listada entre as restantes? Isidoro sorriu. Certamente que nós, alexandrinos, temos grande orgulho no farol. Contudo, posso dizer-te, para começar, que não é tão alto quanto a grande pirâmide. Claro que as pirâmides, e já agora o mausoléu, são construções praticamente sólidas, feitas a partir de pedras empilhadas umas em cima das outras, com muito pouco espaço interior, com uma base suficientemente larga e pedras suficientes, é possível erguer uma tal construção a qualquer altura, e esta permanecerá estável, na verdade inamovível, como uma montanha. Contudo, um tal edifício é, por definição, um monumento. Não um edifício que as pessoas possam, de facto, usar, com corredores, salas, escadarias e janelas. No entanto, o farol é um edifício assim. Existem no seu interior centenas de salas, distribuídas por diversos pisos, armazéns para o combustível, oficinas para reparações e manutenções constantes, exigidas pelos complexos mecanismos do farol, salas de refeição para os trabalhadores, bem como as casernas e o arsenal dos soldados que compõem a guarnição da Ilha de Faros. O farol não existe apenas para ser contemplado e admirado. O farol é uma maravilha funcional. À medida que nos íamos aproximando, pude ver os soldados e trabalhadores de quem Isidoro falara, avançando determinados pela ilha, subindo a rampa de acesso à entrada do farol e ocupando os parapeitos da torre. Os soldados envergavam armaduras exóticas que combinavam as tradições da Grécia e do Egito. Os trabalhadores envergavam uma espécie de uniforme com o gorro verde justo e uma túnica verde escura. Estudei os pormenores de farol. O edifício tinha sido construído com enormes blocos de pedra branca, decorados a granito vermelho. Colunas desta pedra rosada envolviam a gigantesca entrada. A torre era constituída por três secções distintas. A mais baixa e maior era quadrada. As suas quatro paredes curvavam suavemente para dentro, à medida que se erguiam, terminando num parapeito elaboradamente decorado, com enormes estátuas de tritões gigantes em cada esquina, segurando um tridente numa mão e superando uma concha na outra. A zona central era octogonal e não tão alta quanto a primeira. A última secção era cilíndrica e a mais curta das três. No cimo encontrava-se a luz, que parecia estar acolhida no interior de uma estrutura com colunas, não muito diferente de um templo redondo. Sobre o telhado do farol encontrava-se uma estátua dourada, tão distante que eu não sabia ao certo que Deus representava. Antípatro viu-me a semicerrar os olhos. A estátua lá em cima é Zeus, o Salvador. Como é conhecido e adorado pelos marinheiros, em muitos templos junto ao mar, numa mão segura o raio, o símbolo do seu poder absoluto sobre a terra e sobre o mar. Não há nada que um marinheiro tema mais do que uma trovoada. Na outra mão segura uma cornucópia, o símbolo da sua beneficência e dos frutos do comércio. Todos os que transportam cargas através do mar procuram a bênção de Zeus, o Salvador. Voltei a semicerrar os olhos e mal conseguia ver a imagem que Antípatro me descrevia. Como consegue ver todos esses pormenores? Perguntei, pois os olhos de Antípatro não eram tão bons como os meus. Antípatro riu. Tudo o que vejo lá em cima é um brilho dourado. Sei que a estátua representa Zeus, o Salvador, por via do famoso poema de Posídipo, que também deverias recordar, meu jovem, pois tenho a certeza que te ensinei. Você deve conhecê-lo, Isidoro. Conheço-o de facto, confirmou o erudito, recitando no seu sotaque elegante. Sóstrato de Cnido, nesta ilha para Proteu sagrada, a torre do farol construiu e dos gregos Salvador se tornou, pois a costa do Egito não tem elevações, nem é de cumes orlada, e a enseada de Alexandria de rochas traiçoeiras se rodeou. Mas o farol rasga os céus, qual espinho espetado, visível de noite e de dia, o fogo do seu feixe de iluminação. Quando um navio do chifre do touro fica lado a lado, Zeus, que do alto nos fita, oferece a salvação. O chifre do touro? Perguntei. E o que é isso? Isidoro olhou em frente e agarrou-se à morada. Acho que estás prestes a descobrir, Gordiano. Segurem-se. Antípatro e eu seguimos o seu exemplo, embora eu não percebesse qual a necessidade. Estávamos prestes a entrar no porto, mantendo distância suficiente entre nós e o molhe. Tanto quanto podia ver, não havia outros navios nem perigos por perto. De súbito, ouviu-se o toque de uma trompa. Ergui os olhos e, para meu espanto, compreendi que o ruído provinha da concha que uma estátua de um tritão, a mais próxima das quatro, que se encontravam empoleiradas nos quatro cantos do farol, segurava. A trompa voltou a soar. O navio virou abruptamente para um dos lados. Fomos salpicados com a água do mar. Enquanto pestanejava para acalmar o ardor, ergui os olhos para fitar a pedra pontiaguda, em redor da qual o nosso capitão manobrara com destreza. A rocha parecia-se, de facto, com o chifre de um touro, erguendo-se por entre as ondas espumosas. O que aconteceu? Perguntei. Existem vigias colocadas no farol que observam todos os navios que chegam e partem, explicou Isidoro. O nosso capitão tem bastante experiência nesta rota. Mas caso tivesse alguma dificuldade em ver o chifre do touro, o vigia do farol faz soar um sinal específico que o alerta quando o navio se aproxima do perigo. Mas como pode uma estátua superar uma trompa? Isidoro sorriu. Trata-se de mais uma das maravilhas do farol. Existe na biblioteca um tratado que descreve a forma como os tritões foram construídos, bem como o seu funcionamento. Mas temo que o rei Ptolomeu restrinja o acesso a tais documentos. A ciência pneumática, por detrás do funcionamento dos tritões, é um segredo de Estado. Contudo, posso dizer-te que cada uma das conchas que os tritões seguram produz uma nota diferente. Ao fazer soar duas ou mais trompas ao mesmo tempo, ao fazer soar uma sequência de notas diferentes ou prolongando as notas para obter diversas variações, podem ser dados vários sinais diferentes. Os capitães experientes sabem que sinais lhes dizem respeito, como esta simples nota de aviso sobre o chifre do touro. Impressionante! Exclamei. E reparaste nos espelhos amovíveis colocados ao longo do parapeito entre cada um dos quatro tritões? Não tinha reparado. Erguendo o olhar, apercebia-me agora das grandes folhas de bronze martelado presas a pivôs ao longo dos parapeitos e inclinadas em diversos ângulos. Estas também podem ser usadas para enviar sinais, mas ao contrário das trompas, as suas mensagens podem ser dirigidas a um navio específico ou a um edifício em particular na cidade de Alexandria, orientando os clarões de luz solar refletida. Olhei para o farol mais espantado do que nunca com o edifício. Digam-me, têm onde ficar em Alexandria? Perguntou Isidoro. Ainda não, respondeu Antípatro. Então têm de ficar comigo. Não, insisto, a minha residência fica muito perto da biblioteca. São aposentos simples, mas terão o vosso próprio quarto. A oferta é um ato egoísta da minha parte, pois desejo ardentemente ouvir todos os pormenores sobre a vossa viagem pelas maravilhas e, em troca, prometo fazer o que puder para permitir a vossa entrada na biblioteca. Um esplêndido acordo, declarou Antípatro.